Meus olhos se alegravam, meu coração chorava, pois a casa estava suja, não estava preparado. E mesmo envergonhado, eu deixei você entrar. Te fiz bem-vindo aqui. Cores do amor, vem decorar essa casa com o seu gosto, Senhor. Oh, oh, oh. Vem colorir as minhas paredes com as cores do amor. E se quiser mudar as coisas de lugar.